meu coração não quer que você vá. Dói demais em minha falta desse olhar. Sinto tanta falta de você. E fazer sem seus abraços, sem seus beijos, sei que vou sofrer. Se você me deixar, vou ficar louco. Com a solidão aos poucos, me deixando só. Em qualquer boteco paro e peço uma cerveja. De cara cheia que a tristeza faz esquecer que mesmo assim eu continuo só. Mas não vai ser sempre assim. Sei que alguém um dia vai gostar de mim. Vou chutar a tristeza, vou virar a mesa. Vou ser feliz, eu sei que sim. Vou virar o jogo e vou ganhar. Vou me preparar. Que esse seu jogo faça de bom um coração que quer amar. Se você me deixar, vou ficar louco. Solidão aos poucos me deixando só. E em qualquer boteco paro e peço uma cerveja. Só de cara cheia que a tristeza faz esquecer que mesmo assim eu continuo só. Mas não vai ser sempre assim. Sei que alguém um dia vai gostar de mim. Vou chutar a tristeza. Vou ser feliz, eu sei que sim. Vou virar o jogo e vou ganhar. Vou me preparando e não vou deixar que esse seu jogo faça de bobo um coração. Eu quero ver todo mundo cantando comigo assim. Vai lá, solta a voz pro MTO. Mas não vai ser sempre assim.